7, na solo 5-2, direita no 2, 1, décima 1. 2-1. 3315, de 3 mil quilo Quebec Serra. Quilo Quebec Serra, ainda não avistado, reporte na... Agora sim, tráfego avistado, autorizado pouso, trem fixo, pista no 7, o vento no 5, 0 graus, 1-0 nós, quilo Quebec Serra. Grato, livre pouso para o quilo Quebec Serra. O Delta reporte no ponto, espera táxi aí, Oscar, altímetro 1-0 no 7. Confirme o POB. 03 a bordo, Mike com Delta 7. Ligou 1966? Prossiga. César, poderia coordenar a sua desembarque? Aguarde. Grato. Zona 7, porta 1. Para 1. Direto Campina Grande. Direto Campina Grande, 1966, obrigado. Salvador, boa tarde, 1097, da Gol, câmbio. 097, informação e uniforme, aguarde cópia. Escute. De Urubu, na final do 17? Gente, seu solo ao 57, livre até o 45, acho que na frequência livre, quilo, Quebec Serra. Cuidado ali, mantém, cabeceira 97. 3621, chame Recife 1268, alterno 2600. 2628, alterno 2660, 2600, boa, 1966. Comente. Gol 1966, chame Recife, frequência 1255, alterno 2686. 2545, 2265, 1966. 150 graus, 11 nós. 150 com 11. Falta 32, 17. Confirme. 32, 17. Ah, no número 1, aguardando o batizador. Gente, me fala mais pra ele. 1097, pronto, copy. 097 aqui. Autorizado, com fins 360, peso 21. Decola 10 direita, sai da arboela essa. Controle 198, transponde 5403. Então, copiei a saída, senhor. Copiei 360 para Belo Horizonte, uniforme do Lu 21. Decola da pista 10 com curva à direita. Não peguei a subida. Controle 119.8, 5403 e Delta Escola. Saída Arbor Elefa. Arbor Elefa, só muito obrigado. 1097. Correto, reporte pronto. Vai chamar pronto 1098, 1097. Solo Salvador, boa tarde. Janeiro 63 ou não passa? 6394, aguardando o Cercópio, Tetralinho. Aguardando. Visuais, direto Manati, reporte Livrança 10. Faltará Livrança 10, Celso. The 5626 sent to 2000 feet, Greenwich 1017. Down to 8000, 1017, 5626. Fire 626, request close destiny restriction and fellow. No restriction. Roger. Paulo Salvador, boa tarde. 3, 2, 3, 4, 3, pronto para a busca, acionamento. Trip autorizado, reporte táxi. Autorizado, contato com o táxi. 3, 2, 3. Xené 63, 14, compre. Prossiga. Autorizado, Petrolina 34, Pesolu 20. Decola 1-0, esquerda, saída Momo Flock. Controle 19-8, transponder 5412. Minha 3, 14, Sargento Setor Lima, 340, decolada 10, com curva esquerda na saída da Bom, na extensão Fox, extensão 5412 e o controle 119.2. Controle 119 decimal 8. Corrigindo 19.8. Correto, reporte pronto. Repeat 5626, clear ILS final approach, report exception localized. Where do you call? Fire 666. Controle Salvador, boa tarde, passaria do 2263, com a informação Victor, está no ideal de descida. Passaria 2223, acende identificação, desça para nível 050, projetado. Identificado, voando ITAP, passaria do 2263. São Salvador, TP 5253, próximo ao TAC com 7070 no POV, autonomia 3 horas e 10, alterna Salvador. Pátio Índia, Pantera Torre, 2895, por favor. Pátio Índia, Pantera Torre, 2895, grato, boa. Six established on fire. Roger, contact tower 118.95. 18.95 by 626. So long. Salvador Tower, Godai 35626, established on fire. 35626, land gear unlocked. Not yet, sir. Report to land gear unlocked at altimeter 1017. Right, we'll go. 2, Salvador 35223, não posso para dar 10, pronto, informe que decola de imediato. Autorizado ingresso decolado via Charlie, se tiver condições, o vento 150 com 11. Autorizado ingresso pela Charlie, alinhagem decolada 10, por 35223. Now the gear is down and locked, passing the automark of 5626. 25626, continue approach, expect to runway vacated, altimeter 1017. 26. Flight 626, clear to land runway 10, windy 140 degrees with 11 knots. Clear to land 5626. O trip 5253, decolado 0. 7, controle 198, bom voo. 198, trip 52, 53, grato. 2017, passaria do 2263. Ciente, Mike Cordelta, frequência livre, Torre Grande. Oi, Salvador, muito boa tarde. Trip 5253 no perfil da Arbor. Trip 5253, contato radar, sua para nível 180, saída Arbor, Elefa. Subindo pela 180, saída Arbor, Elefa, 5253. Salvador, 1097, para o TAC, 95 a bordo, autonomia de 2 horas e 45 minutos, altera no Galeão. Tinha, quando espera a torre 1895. Está autorizado, quando espera 1895, 1097. Boa tarde, Gol 097, estamos prontos para passar. Passareto 2263, está autorizado o ILS? Afirmativo, autorizado, sinal ILS, que pista na zero, reporta estabilizando. Acidente vai reportar estabilizando, passareto. 10, and you've located the contact 121.10. Welcome, have a nice day. Ground, good day, 356, just 6, so I can invite an echo. Ground, 356, just 6. 97, autorizado a decolagem pista 10, vento no 50 graus, 10 mais. Autorizado a decolagem da nossa, bom, 0.0. Aí 66, taxa vai a Kilo, a peixe do Demarcha mesmo. Apron 3 vai a Kilo, for 66. Tá 3155 na escuta? É, confirme a rota que tem no seu plano. Olha, pode ser 900, sai o Pedro 10, fica o Pedro 10, PHZ, PHZ. Gente, minutinho, qual? Estabilizado o passaredo 2263. Passaredo 2263, chame torre 118.95. 118.95, 2263. 18, bom voo. Navegado, 19.8. Torre ao passaredo 2263, estabilizado em ILS. Passaredo 2263, baixar travado? É, ainda não, senhor. 2 milhas e meia para o externo. Ciente, o passageiro 2263, reporte externo baixado travado, altímetro 1097. Tá, ciente, vai reportar 2263. Trip 5253, da Presidente, voo direto Conquista? Direto Conquista, Trip 5253, grato. 5, cópia. Autorizado, Guarulhos 320, Apezelo 10, grid, Apezelo no meio. Decola no zero, direito da El Leda, após Monte Verde. Controle 198, transponder 5153. Autorizado, Guarulhos 3320, está aguardando o contato visual da torre, já visual com o campo? Afirmativo, é totalmente visado. Agora sim, tráfego avistado, autorizado pulso, pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 1-0 nós. Passarei 2263. Livre pouso 2263. Gol 9097, informa o tráfego em posição de agora 12 horas, 12 milhas. Um Alfa Tango 72, cruzando 085 para o nível 180 no rumo sudoeste. Ciente, o gol 9097 já vai cruzando aqui o 70. 097. Salvador, muito boa tarde, o gol 9620, está sendo informação vista. Estamos no 28, solicito o nível 370 para Recife. Sente gol 1920, guarda guardar sua cópia Recife. É, seria o gol 9620. Gente, o 9620. Aguardando. Pronto, cópia. Tá pronto, cópia, gol na 620. Gol na 620, atualizada Recife, 370, via por isso que 58. Decola da 1-0, esquerda, sai da boca, Aracaju. Controle 198, transponde 5425. Sente, cópia. Sente, cópia, liga 370 para Recife, da polícia. Oito, cobrou 90, primeira curva esquerda na PUC, trans Aracaju, controle geral de 80542, vamos transponder. Transponder 5425. Ok, 5425, gol 620. 620, correto, reporte pronto. Reporte pronto. Falou, é o batalha 2263. 2263, Alfa Kilo, faz 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo, parte 3, atento ao sinalizador, 2263. 1097, chame Recife, 1288, alterno 260. Gol 1097, controle. Prossiga na escuta. Chame agora Recife, 1288, alterno 260. 288, 260, boa. Ok, o posto ficou 17:20. Como ficou o final? Salvador, voo 620, 92, estou solicitando autorização de pedido de encaminhamento. Autorizada, Partax. Autorizada, repartindo a Partax, 620, voo. Trip 5253, chame Recife 1288, ao termo 260. Recife agora 1288, ao termo 1260. Trip 5253. Salvador é o gol 9, 0, 6. Quadripla? É o gol 9, 0, 6. Temo, pronto, copia? Autorizado. Galeão, nível 36, decola 1-0, curva direita. Saída da El, Leda, Motiva. Motiva, Pedro 10. Após conforme rota, controle 19-8, transponder 5-4-3-3. Correto, após pronto. Cinco, aguarde o tráfego da luz, vai passar a cauda, após o mesmo autorizado, hein, tia? para o táxi do Coroninha 20, com 147 a bordo, 3 e 10, Natal Alterna. 147 na PAB, táxi Alfa. Táxi. Capotispera lá, 1895, por favor. Autorizando o táxi da Capotispera lá, 2895, lá, 4. Confirmar a frequência da torre do Coronel Zero? 1895. 1895, uma banda extra. Salvador, muito boa tarde, o Coronel 620. Bolo 620 autorizado, alinhada e colapso no 0, vento no 60 graus, 109. Altímetro no 097. Alinhada e colapso no 0, ajustado no 097, na linha 620, gol. Salva Channel 63, com 4, puxa acionar, posição 3. Gente, na 3, aguarde. Parando. Controle, boa tarde, gol no 620, tá na PUCA, na sua escuta. Gol no 620, contato vazanada colágico para o nível 370 na frente da PUCA, do Menção Caju. PUCA Caju 370, obrigado. está pronto para o saque. Tem o Uno 26, autonomia de 3,40, galeão. Autorizado, Pátio Índia, ponto para a torre, 1895. Pátio Índia, ponto para a torre, 1895. Salvador, Sanero 63, no quarto. É o Sanero 63, no quarto. 40, sua equipe de sola, pode a passagem do TAC. Calda autorizado, em iniciar. Pode a passagem do TAC, autorizado, Sanero 63, no quarto. Salvador, boa tarde, tá 3, tá 95, pronto, ponto de espera pronto, tá locado. Tá 3, 1, 5, 5, ali mantém cabeceira no zero. Ali mantém no zero, tá 3, tá 3. Tá 3, 1, 5, 5, autorizado a linha de colapso no zero, vento no 60 graus, 109. Autorizado a linha aqui, vinculado no zero, tá 3, 1, 5. Aguarda coordenação em cópia com o Arbo. Alô, Salvador, para o táxi do voo 9065. 67 a bordo, 3 horas e 20 até na Guarulhos. Meia sete no POB. Táxi Pátio Índia, ponto de espera torre, 1895. Pátio Índia, ponto de espera 1895. Boa, 9065. No 4, via Índia, ponto espera a torre, 1895, bom voo. A OTAN 3145. 3145, segundo informação, Vitor, confere. Informação, Vitor. Salvador, o gol 1169, quem está vindo? 9, 2, Localização, Guarulhos. Gente, o número 69 é o terceiro. Aguarda. Madana da Colagem, 3220 Martins da Tael, transição moto. 320 da El, Monte Mutan, 3155. Mutan 3676, controle do Salvador, acendo identificação, desça para o nível 050 na chegada a Mare, ajuste ao altímetro no 017. Sete correto, reporte pronto. Confirme o BOB. Vibração nível 105, comportando direto pela equipe, reporte pronto para o lançamento. Salvador autorizaria a Mótiva para o 3155? Autorizado direto Leda. Autorizado Leda, TAN 3155, obrigado. Vou com 869, estou autorizado a pronto. Elétrico 2 0, desça para 2, 1 pé, altímetro 107, reporte estabilizado. 2 mil pés, 1017, reporte estabilizado, 1869. 5627, número 2, agora cópia. 5.45, opé, 1.2, 5.45, boa tarde. Papá, Mike, pro Delta, controle de Salvador. Ameaça 32, ao centro de Salvador, no 017, reporte para descida, o Mike Cudão. 10, decola no 0, direita, saída da Leda Mótiva. Controle, 19.8, transponder 5447. Controle 05, controle, Salvador. 360, apresurou no 0, pela HLZ da Mótima, transponder 5447, controle 1980. Reporte pronto. Reporte pronto. Patrulha 05, evacuações várias, alcançou em Salvador 1017. Posso confirmar se está fazendo pelo correio do caixa preto? Dia 3 aluno 6. Decola 10, com a direita da Leda da Mótiva. Controle 19.8, transponder 5446. Confirmando, está prosseguindo pelo setor, pelo corredor caixa preto? 4, decola 236, controle 19.8, bom voo. Correto, 5444, reporte pronto. Será. Salvador, boa tarde, o Xanar 6314, saída da Momo. Xanar 6314, contato Radana da Colagem, tudo para o nível 340 na saída da Momo, transição bloco. Subindo ao 34 na Momo, bloco. Patrulha 05 já passou através de Veracruz. Cono 42. Maracaju 190, Golfo 677, decola com o Turo Ventino. Cono 42, o Transponder, transponder 19.0. O Caracaju, essa aí, vamos ter que ir. 677. Correto, reporte pronto. Alfa, guarde cópia. Boa noite, Rafael. Cuidado, você não, Papai Romeu, Romeu, negócio. Papai Romeu, Romeu, Romeu, Golf, controle Salvador Approach, qualquer dentro do centro, flight level 060, clear, Saman, arrival, 0101. Adeus, down to 060 on Saman, arrival, Romeu, Romeu. 3.176, deixa para 3.10, altimetro 1.097. 3.107, para pushback, acionamento, 3.145. 45 autorizado, é para ataque. Chama na ataque, 3.145. O 065 aos 39 decola, 109.8 ao controle, bom voo. 9.8, boa. Salvador, boa tarde, gol 9065, decolou 1600. 9065, contato na zona da decolagem, foi no número 3.090 da El, trânsito no pote. 3.060 da El, pote lá, gol 9065. Salvador, sua Tátia, Sul 4144. 4144, aguardo coordenação, confia. Aguardando confia, você poderia dizer qual seria a saída prevista? Arbo. É, seria a saída água, é isso? Afirmo. Gente, graças. Paraná. Na 3155, chama agora o centro Recife. 133 decimal 25, alterna. 133 decimal 95. 3325, 3395, tá 3155. Vemos. Voo no 869, estabilizou. Voo no 869, contato o próximo ser MTL 73, chama agora a torre. 1.8 decimal 95. 895, voo no 869. Matando o Joel, que é back kill, devido a tráfego na chegada manso, sobreviveu o setor sudoeste da ilha de Veracruz. Deleção no zero. Voo no 869, continua aproximação, altímetro 1.0, 1.7. Reporte quando baixar a travada. 1.17 vai reportar, baixar travado, 1.869. Informo fumaça no setor norte do campo, não chega nem a interferir com a final, o voo no 869, apenas para informação. Muito obrigado, sente. Cota. Ilha Nova Uber Alfa na escuta. Uber Alfa, faça um check no rádio, estou recebendo só a transpada. Ah, portadora. Show, travou o gol no 869. 3-2, prossiga. Solicita autorização, parte 3. Solicita autorização de tráfego, Valença, nível 080. Gente, 2-2-3-2, aguardo coordenação. Está autorizada a final do procedimento ILS, que foi fecho com 0, deixa para 2, 1, 6, altímetro 1, 0, 1, 7, recorte está autorizado. 2.07, pode ser ligado, Patrulha 05, como recebe o controle? Agora 5/5, já recebeu o transporte de estacionado 02, 3. Sim, reporta através de Pituaçu, Patrulha 05. Reportará através de Pituaçu, Patrulha 05. Fica, 4044. 4144, autorizado com fins, nível 340, via Pesolo 21. Decola 10, direita, saída Arboelefa, controle 119, decimal 80, e o seu transponder 5460. Anaime 314, chama agora o centro Recife, 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. 9.8, transponder 5.4.6.7. Correto, reporte pronto. Tá. através de Pituaçu, patrulha 05. Centro, chama agora a torre 118, decimal 95, patrulha 05. 118, decimal 95, patrulha 05. Torre Salvador, patrulha 05. Qual o contrato do patrulha 05? Aí é negativo. Aí está feito o equipamento. Também de qual farol está bom? Reportará no farol de Itapuã, o patrulha 05. 3,9. Está 3,676 está pesado na final. 3,676 agora, torre 118, decimal 9. 3,395. Ao centro Recife, 1,33, decimal 25. Alterne 1,33, decimal 9. 3,385, alterne 3,695, gol 9,0. Caramba. Apenas, né, Jato? Ali mantém, capítulo 0, agilizando manobras, está 3,145, Airbus da companhia, 1 milha por externa. Mantém a direção. Gol no 869, seu solo aos 45, direito no 21, décima 1. 21, gol 1869. Do farol de Itapuã, o patrulha 05. O patrulha 05, confirma a altitude que mantém? 107, ó. 10360 pela direita, o patrulha 05. 360 à direita, 05. Jan 3145, informa o setor sul do campo, helicóptero que despede não interfere na sua decolagem. O vento 150 graus, 09 nós, autorizado a decolagem de pistão 0, Jan 3145. Iniciando a decolagem, 3145. Torre Salvador, Jan 3675, final do 0, baixar travado. O Delta, 4360 pela direita, está presente, posição de gratrato. 3676, informa o tráfego helicóptero, que é dos pés, setor sul do campo, sua direita, não interfere na sua aproximação. O vento 150 graus, 109, frisado pouso, piscina 0, então 3676. Gente, helicóptero, 3676, pouso autorizado no 0. 3145, decolado aos 47, controle 109,8, bom voo. Retornar para vertical de Veracruz. E apenas vertical, que setor sudoeste, aqui da tráfego, na chegada à mãe, chegada com mais de 70 quilos, repórter presente no centro da zero. Tem condições de cruzar a retaguarda do tráfego com o Pro Norte? Tem uma coisa. Sente a retaguarda do Airbus da Tana, curta final, pistão zero, atentando a estreia turbulência, cruza com o Pro Norte, o Patrulha 05. 05. 3145, contato radar na decolagem, tudo para o mesmo 360 na série da El, transmissão ótima. Da El, ótima, 360. 19,8, seu transponder 0171. Também torre 118, décimo 9. Controle de tapão, vai chamar 2,35, mais 50. 1,71. Tem conhecimento da praia do buraquinho? Afirmativo. Tente então, patrulha 05 dá presente pro da praia do buraquinho, reporta na vertical da mesma. Reportará na vertical da praia do buraquinho, patrulha 05. São 3,676, seus solos 48, direito no 21, decimal 1. 21, 1, Mike, o Delta reporta na vertical do farol do Itapuã, altímetro 1017. Delta. Sargento, portão 62. Autorizado no 62, reporte táxi. Será o voo 169. Qual o tomador tem 3.700 aqui? 3.076 Alfa, mantenha da Juliette. Alfa, mantenha da Juliette, 306. 4206, controle Salvador, acione identificação, deixa para o nível 060 na chegada Mare. Ajuste altímetro no 097. Wind November Alfa. Trilha 05 da presente, controle 1098, bom voo. 1098, obrigado, Heitor. Nada. Controle Salvador, patrulha 05. Patrulha 05, controle Salvador, com o tudo na mantendo. Agora tá com proa da praia de Buraquinho, vai manter o corredor forte via litoral. Sim, confirma de tudo que tá mantendo, recebendo 200 pés. Sinal do 97, baixado, retravado, altímetro 1097, o vento 160 graus, 099, Mike, com Delta. Sinal do 0, reporta na base, Delta 7, Mike, com Delta. 100 pés, senhor. Salvador, passaria do 2232, está próximo, ponto espera da 10, pronto. Passaria do 2232, autorizada a linha decolar, pista no 0, vento no 60 graus, 10 nós. A linha decola no 10, passaria 2232. Apenas para informação, helicóptero, setor nordeste, linha do litoral, setor nordeste, 500 pés, não interfere na sua decolagem. Afastada aí aproximadamente 3 minutos já. Ok, 2232, está aqui. Salvador, gol 1169, 187 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, alterna a campina, transportar. 187. Afirmo, 187 a bordo. Bate o índio, passo espera a torre, 1895, por favor. Passo espera 1895, 1169. Zero na chegada, Mari, ajuste altímetro no 017. 17-0, até o nível 070 na margem 3190. Patrulha 05, por gentileza, poderia confirmar que o lado em pouso em Aracaju. Aos 2045. Confiado, Renato. Checado, Mike, é com Delta.